بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد شبتات زوفينج Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o dono de tudo, o dono de todos, aquele que, através da sua graça, fez com que nós estivéssemos aqui para mais um programa radiofónico. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar tawfiq, para que faça com que este programa chega até vós na melhor maneira possível. Allah tabaraka wa ta'ala criou o homem e criou a mulher e decretou que esses tivessem que formar um lar depois de uma cerimónia chamada casamento. Casamento é um fenômeno que habilita o homem e a mulher a formarem um lar, constituir uma família, onde a coisa mais importante é o entendimento, é a felicidade, é a alegria, é a harmonia, é o consenso, é o bem-estar. Esses são condimentos essenciais para um lar. Quando o homem vive com a mulher, vive na esperança de marcharem juntos, de trocarem opiniões, de construir um consenso e para que haja no lar uma harmonia absoluta. Não significa que quando o homem e a mulher vivem juntos, as ideias são as mesmas, os movimentos também são os mesmos, mas, embora com opiniões diferentes, com ideias diferentes, tentam chegar a um consenso de modo a que vivam em paz, com sossego e alegria. É isto que faz com que o lar seja um lar bom, ou, caso contrário, chamá-lo-íamos um lar mau, onde há desavença, onde há desentendimento, onde há barulho, onde não há consenso, onde há tristeza. Esse lar é um lar mau. E como se disse, o objetivo do lar é o bem-estar, é a alegria, é a felicidade sobretudo. É do lar onde nascem bons filhos, porque tudo isto vai depender do primeiro dia do casamento. O primeiro dia do casamento é um dia muito importante, é um dia que dita o futuro de marido e mulher. É o dia que dita o futuro do lar. Se este casamento tiver sido observado consoante as leis de Allah e as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este casamento ou este lar irá ser um lar feliz. Mas se neste casamento há observância de coisas que não têm nada a ver com Allah, de coisas que não têm nada a ver com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então este lar vai se tornar num inferno, num lar infeliz, num lar de discórdia, num lar de problemas. Este lar, em suma, vai ser algo não duradouro, vai ser algo temporário, vai provocar separação, divórcio e chamá-lo-íamos um lar mau. Por isso mesmo, é preciso que o primeiro dia, logo no dia do casamento, nós saibamos separar as coisas. Aquilo que Allah gosta é aquilo que nós fazemos. aquilo que é a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é aquilo que devemos seguir. Mas o que acontece nos nossos casamentos é uma coisa muito triste, que nós mesmos é que estragamos o nosso casamento, o casamento dos miúdos, o futuro dos miúdos, o lar dos recém-casados. Nós, como muçulmanos que somos, sabemos que no nosso casamento não podem entrar bebidas alcoólicas. Não podemos meter coisas que são haram. Nós fazemos tudo, quase tudo bem, mas esta coisa de bebidas, talvez não metemos no salão diretamente, mas pusemos na bagageira dos carros, pusemos na cozinha, pusemos lá fora no quintal, onde as pessoas vão lá visitar de quando em vez, numa lata de Coca-Cola, pusemos vinho, pusemos cerveja, pusemos todo tipo de bebida alcoólica, mas na lata da Coca-Cola. Entramos lá, bebemos em frente de toda a gente está a ver a lata de Coca-Cola, pensa que é Coca-Cola que as pessoas estão a beber, quando efetivamente está-se a consumir bebida alcoólica. Só que ao decorrer do tempo, vai-se vendo o comportamento das pessoas. Fica um comportamento anormal, o comportamento de quem está dominado pelo álcool. E assim que a gente fica a entender que, afinal de contas, o que está na lata de Coca-Cola não é Coca-Cola. E isto, estamos a enganar a quem, meus irmãos? Por que que nós levamos muito tempo a organizar o casamento, muito tempo a fazer compras, muito tempo a nos preocuparmos com o casamento, para no fim, naquele dia mesmo, sermos nós a pormos o azar no casamento, sermos nós a estragarmos com as nossas próprias mãos o próprio casamento? A quem é que estamos a enganar? A quem? Isto não tem lucro nenhum, não tem benefício nenhum, sobretudo para os noivos. Daí vemos que o casamento não tem baraka. Há discussões, há problemas. Daí nascem filhos desobedientes, filhos que vão consumir droga, filhos que também vão consumir bebidas alcoólicas, e assim sucessivamente. Filhos que não vão conhecer a porta da masjid, filhos que não vão se interessar com a madraça, filhos que não vão se interessar com o din, porque nós próprios estragamos este casamento ao introduzir coisas que não são permitidas dentro do Sharia. Não é correto sermos nós próprios a fazermos algo idêntico. A coisa mais importante é o baraka. São bênçãos de Allah que nós precisamos para o lar, que nós precisamos a partir do dia do casamento. Mas nós, infelizmente, fazemos tudo ao contrário. A maneira como nós vestimos a noiva talvez em condições normais, ela é uma pessoa que se veste bem, põe lenço, põe roupas decentes, mas no dia do casamento vamos tirar a ela, vamos despi-la, vamos pôr um vestido de noiva que não tem nada a ver com o Islã, vamos destapar o cabelo para estar contra o Sharia. E nós estamos à espera que tenhamos baraka no casamento, haja sorte no casamento, haja bênçãos de Allah no casamento. Isto não é possível, meu irmão. Mesmo que a noiva ou o noivo, em condições normais, fazem solá, mas no dia do casamento não há de haver solá. Sobretudo para a noiva, sobretudo para a mãe da noiva e as tias, porque foram desfrizar o cabelo, porque foram para o salão, desfizeram o cabelo dela, ela não pode apanhar água, porque já tem maquilhagem, não pode fazer o wudu, e assim sucessivamente. Ela nesse dia não faz solá, porque está a casar. Porque casamento vai se transgredir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que nós queremos baraka? Como é que queremos sorte vinda de Allah? Como é que queremos bem-estar? Como é que queremos bênçãos? Se no dia do casamento que nós transgredimos as ordens de Allah, que nós vamos contra os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e esperamos que o casamento tenha bênçãos. Haja baraka. Não é possível, meus irmãos. Eu acho que é a altura de mudarmos a atitude. De há uns tempos para cá, nós começarmos a ter uma atitude muito má, idêntica àquela atitude que nós tínhamos no tempo colonial, em que a bebida era uma coisa que era feita, era consumida abertamente nos salões, nos copos d'água. Hoje também começamos a fazer a mesma coisa, de uma maneira mais sofisticada, pondo na cozinha ou na bagageira dos carros, mas a verdade é que nos nossos casamentos há muita bebida a pairar. Há até gente que é descarada, que em frente dos outros muçulmanos põe bebidas na mesa abertamente, como se a lei de Allah já tivesse desaparecido, como se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua missão tivesse terminada, como se os seus ensinamentos já não valessem nada. Irmãos, saibamos que há dia da manhã, há dia em que nós vamos nos separar deste mundo, vamos nos separar dessas coisas todas que nós vemos. É um dia que nós iremos sair daqui, iremos estar em frente de Allah subhanahu wa ta'ala para que Ele nos julgue por tudo quanto nós temos feito neste mundo. Por isso mesmo, irmãos, seria bom, seria de salutar se nós tivéssemos muito cuidado, de modo a que não estraguemos aquilo que nós próprios construímos. Às vezes, esses problemas vêm afetar os filhos, às vezes afetam diretamente os casais, e quem sabe se toda a família não fica afetada com este tipo de problemas. Por isso mesmo, vamos observar as ordens de Allah, vamos observar os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O salá é obrigatório até no dia do casamento. Há alguns de nós que marcamos o casamento fora da hora de salá. 9:30 fazemos o nikah, 15:30 fazemos o nikah, na altura que não há salá. Nós optamos por marcar o nikah depois da hora do salá, que é para o noivo e a noiva fazerem salá. Mas alguns de nós marcamos casamento fora de horas de salá, que é para não abençoarmos os próprios noivos, o próprio casamento. E isto, irmãos, é uma prática má, uma prática que não tem nada a ver com as ordens de Allah, muito menos tem a ver com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No casamento nós esperamos prosperidade, esperamos felicidade, esperamos harmonia, esperamos bem-estar, esperamos entendimento. E para que isso aconteça é preciso observarmos as ordens de Allah e observarmos os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É de um bom casamento onde saem hafilos, é de um bom casamento onde saem ulama, é de um bom casamento onde saem doutores, e assim sucessivamente. É preciso é que nós observemos essas regras todas para que não só saiam rapazes bem educados, crianças, meninas bem educadas, mas que saia um cidadão bem educado. Vai tornar o país melhor. Que saia um muçulmano bom, que vai tornar a nossa comunidade islâmica melhor. E, aliás, um bom religioso é um bom cidadão. Por isso mesmo, eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê tawfiq, para que traga o temor a Allah subhanahu wa ta'ala nos nossos corações. Vejam só, que hoje, por causa destas formas malignas de procedimento, é que as sogras e as noras têm tido problemas sem fim. Uma nora é uma filha. Uma sogra é uma mãe. Uma cunhada é uma irmã. Um cunhado é um irmão. Por isso mesmo, não estou a ver nós tentando seguir as ordens de Allah, tentando seguir os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não estou a ver desavença aqui entre esta gente. Antes, pelo contrário, se quisermos seguir as ordens de Allah, se quisermos seguir os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta gente deve viver em harmonia. O marido, quando se zanga com a sua mulher, não pode manifestar essa zanga na sala ou na cozinha, em frente dos empregados, em frente das pessoas, em frente dos filhos. Quando há problema entre marido e mulher, entrem no quarto e conversem lá. O diálogo é a grande solução dos problemas. Temos que falar, temos que conversar, temos que ter esta cultura de saber entender a outra pessoa. Temos que saber dominar os nossos nervos, temos que saber dominar as emoções, controlarmos as emoções. Não é necessário que você responda mal ao seu parceiro, nem é necessário que você responda mal à sua parceira. Não é de salutar, falar mal com a sua sogra, nem é de louvar, falar mal com a sua nora. A sua nora é sua filha, a sua sogra é sua mãe. Haja entendimento, haja respeito mútuo. Depois do casamento, o pai dela é o pai dele. Depois do casamento, a mãe dela passou a ser a mãe dele. E a mãe dele também passou a ser a mãe dela. Assim como o pai dele também é o pai dela. As famílias se juntaram, ficaram mais fortificadas com o casamento. Não é para criar desavença. Casamento exige paciência. Casamento exige respeito. Casamento exige amor. Casamento exige humildade. É isto que o casamento quer. É assim que, quando nós estamos magoados com o nosso marido, não conseguimos dialogar com ele, vamos à casa dos pais dele e vamos nos queixar lá. A mulher tem que se queixar na casa dos pais do marido sobre o marido. O marido deve se queixar na casa dos pais da mulher sobre a mulher. E não façam o contrário, porque vão fazer com que os vossos pais não gostem dos vossos maridos, ou os vossos pais não gostam das vossas mulheres. É preciso saber conquistar o amor dos pais para com o teu marido, conquistar o amor dos pais para com a tua mulher. Não sejamos nós os criadores dos problemas. A minha mulher disse qualquer coisa, eu vou falar com a minha mãe. Olha, mamã, a minha mulher disse isto, uma coisa que ofende a tua mãe ou ofende a tua família. O meu marido disse alguma coisa, a mulher vai dizer: oh, mamã, este meu marido disse isto que ofende a família. Então a família deixa de gostar do marido, a família deixa de gostar da mulher. Não é possível isso. Nós temos que ser os apaziguadores, temos que ser o motivo da união das pessoas, e não nós sermos o motivo para que desunamos as pessoas. Homem, mulher, marido, esposa, saibam viver entre vós com harmonia e alegria, com o perdão e com o pedido de desculpa. Quando o marido faz erro para a mulher, tem que ter coragem suficiente e personalidade para pedir desculpas à sua mulher. Quem disse que o marido não pode pedir desculpas à mulher? Quem disse que o marido é superior à mulher? Nem a mulher é superior ao marido. Se a mulher tiver culpa ou tiver feito um erro para com o marido, é dever dela pedir desculpas ao marido. Assim como, se houver qualquer problema com a sogra, ela pode pedir desculpas à sogra. E se a sogra fizer um erro contra a sua nora, é a sogra que deve pedir desculpas à nora. E assim sucessivamente. Não se deve atiçar os problemas no lar para que haja desavença. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos que o grande feito do ser humano é juntar as pessoas que estão separadas. é juntar as pessoas que estão de costas viradas. Então esse tem que ser o nosso papel. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq, inshallah. E Allah ta'ala que dê aos casais bons filhos, filhos obedientes, filhos que obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala e filhos que obedecem aos seus pais. Não há obediência sem ser a obediência que nós devemos ter para com Allah, em primeiro lugar. E depois é que obedecemos o ser humano. Amor tem que ser com Allah. Depois é que o amor vai se refletir nos nossos maridos, nas nossas mulheres, nos nossos pais, em toda a gente que estiver à nossa volta. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah tabaraka wa ta'ala faça com que nós tenhamos-lo em primeira instância. E depois tenhamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conosco. E depois tenhamos o amor de quem quer que seja. Que Allah abençoe-nos. Que Allah abençoe os nossos casamentos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq, de modo a que vivamos neste dunya em harmonia, com amor, com amizade, e inshallah deixarmos este dunya também dentro das regras, dentro dos cumprimentos das ordens de Allah e as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'da al maut. Nas'alu Allah al karima an yaj'alana min alladhina yastami'una al qawla fa yattabi'una ahsana. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.